No final da tarde da última quarta-feira, dia 11 de março, o Hospital de Gaspar atendeu um paciente com suspeita de coronavírus. Após serem feitos exames de protocolo, foi descartada esta suspeita. Para sabermos mais detalhes desta notícia, vamos conversar agora com o Cláudio Marmentini, que é o diretor do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Diretor, após exames feitos, então foi descartada essa possibilidade do paciente estar com o coronavírus? Isso, nós levamos em consideração, além dos exames, todo o protocolo que é estipulado tanto pelo Ministério da Saúde como também já internamente aqui no hospital, e aí foi feito o descarte da suspeita de coronavírus nesse paciente. E o paciente passa bem, foi para casa, nem chegou a ficar internado? Não, ele está internado porque ele ainda está no hospital, esse paciente, mas ele, como ele tem uma doença pulmonar crônica e ele estava num estado de saúde não muito bem, ele precisa de acompanhamento médico, mas não pela suspeita de coronavírus, e sim pelo quadro clínico dele, de doença pulmonar que ele já apresenta. Diretor, então uma pessoa que apresenta qualquer caso de gripe não precisa se apavorar assim e já vir para o hospital de repente diretamente na unidade de saúde, que o próprio médico pode avaliar já a situação? Na verdade, alguns sintomas do coronavírus, eles são sintomas de qualquer resfriado, de qualquer, né, que são, mas tem alguns critérios técnicos que classifica como risco ou não, como suspeito ou não, né? Então, nesse caso, por mais que esse paciente tenha um quadro de doença pulmonar, tenham os sintomas até compatíveis com o coronavírus, mas ele não se enquadrou dentro do protocolo e também os exames não comprovaram que ele portava essa doença. Então não é qualquer gripe, qualquer resfriado que isso indica que você tenha ou seja suspeito de coronavírus, porque principalmente se você não tem contato com alguém que tenha a doença ou tenha estado em locais que tenham essa doença, não tem como você adquirir a doença porque ela é transmitida. Diretor, após várias notícias de casos suspeitos em todo o estado catarinense, inclusive em Blumenau e Brusque aqui na região, e mais de 50 casos já confirmados no Brasil, o Hospital de Gaspar está preparado caso essa doença venha a assolar aqui o município e a região? Na verdade, a gente tem os protocolos instituídos dentro da instituição, estamos em conversa constante com a nossa equipe de enfermagem e equipe médica para a gente ir aprimorando conforme cada orientação também que vem nova do próprio Ministério da Saúde, da própria vigilância. Então, isso, como é uma questão nova, a gente precisa estar acompanhando essa evolução. Estamos sim preparados, mas dentro da nossa estrutura e dentro da condição do hospital, né? Nós sabemos que para um surto daqui a pouco vultuoso aí, a gente tenha que se reorganizar. Organizar, mas dentro das condições normais, como está acontecendo hoje, nós sim estamos organizados, estamos preparados para atender. Mas qualquer caso suspeito, caso após o protocolo seja suspeito o paciente, os exames vão para Florianópolis para ser confirmado ou não? Isso, tem os laboratórios que, por mais que tenha algum laboratório que consiga fazer esse exame, todos esses casos têm que ser confirmados nos laboratórios autorizados e credenciados lá no Ministério da Saúde, né? Então, assim, isso é acionado, a própria vigilância epidemiológica, a própria vigilância que faz a coleta desses exames e dá um encaminhamento devido que tem que ser dado. Esse paciente está internado num quarto normal, não precisa de isolamento, nada, porque não foi confirmada essa suspeita. Na verdade, quando a gente recebeu ele, a gente colocou num quarto que é um isolamento, a gente permanece com ele ali nesse quarto, mas é só para critérios mesmo de acompanhamento desse paciente, né? Mas ele não apresenta o quadro de coronavírus. Nós conversamos com o Cláudio Marmentini, diretor do Hospital de Gaspar, nos falando sobre o atendimento de um paciente com suspeita de coronavírus na última quarta-feira, dia 11 de março, a qual a suspeita foi descartada após serem feitos exames de protocolo. Do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.